mais precioso que ouvir tua voz e correr para ti como um filho que corre para os braços de seu pai. Eu quero